João Bento, uma vitória, soma hoje 3 golos, mais golos que nas últimas 13 jornadas. O que é que encontrou neste La Casa Beira e o que é que acha desta equipa antes de falarmos deste jogo de hoje? Olha, encontrei um grupo que estava cabisbaixo, que estava amorfo, evidente, em função dos resultados. Ainda assim, um grupo, até aqui, eu não posso deixar de enaltecer o trabalho que foi feito pelo meu antecessor, o Rui Val, é uma pessoa que eu conheço, é quem liguei, com quem conversei antes de vir. Mas é evidente que os resultados não ajudavam, era preciso fazer aqui qualquer coisa de novo, e nesse sentido fui convidado para tentar tirar um lugar da posição em que se encontra, último lugar, com 3 pontos, 2 golos marcados, que deixa qualquer um de pé atrás. Mas eu em toda a minha vida sou um homem de desafios, e se fosse fácil e se isto estivesse a correr bem eu não tinha sido convidado, como é evidente. Fui convidado porque isto estava a correr mal, e a partir do momento que aceitei o desafio, aquilo que lhes foi dito, entre outras coisas, foi que o passado é passado, nunca me irão ouvir, nem nunca irei falar, nem desculpar o que quer que seja em relação ao passado, porque a partir do momento que eu vim é para assumir responsabilidades do que possa vir a acontecer, de bom e de mau. E foi essa a perspectiva, e encontrei os jogadores, como disse, cabisbaixos, mas também com muita vontade de reverter a situação, e só eles é que podem reverter a situação, eles lá dentro é que vão ter que virar o rumo dos acontecimentos. Ainda faltam muitos jogos, tudo é possível, também está muito dependente, enfim, das outras equipes também não estão bem, ali estão muito chegados no final. Como é que viu esta partida de hoje e se esta poderá ser, enfim, o doping para os próximos jogos? Este era um jogo mata-mata. O Moinhos era a equipa que estava a seguir a nós, com 5 pontos de distância. Ou encurtávamos para 2 ou aumentávamos para 11, e se aumentássemos para 11 a coisa ficaria praticamente arrumada. Portanto, sabíamos isso. Também lhes fiz sentir que o empate não servia de todo, daí as alterações também fizemos logo ao intervalo, porque na primeira parte não fomos competentes, a equipa não foi competente, também estava muito ansiosa, foi muito, cometemos muitos erros não forçados. A equipa também não estava equilibrada em termos daquilo que eram os princípios que nós tínhamos trabalhado, mas pronto, as coisas correram bem, e eu disse-lhes a eles, o mérito é todo deles, porque acreditaram no processo, e a partir do momento que fizemos o primeiro gol as coisas tornaram-se mais fáceis, porque a equipa ganhou níveis de confiança que não tinha até aqui. E agora faltam ainda 12 jogos, é muito campeonato, sabemos que pode ser uma equipa, mas também podem ser mais. Temos que rapidamente entrar nos... deixar os 4 últimos para tentarmos. Sabemos que estávamos a 7 pontos dos 4 últimos. Não sabemos quais são os resultados hoje, ou ainda não sei quais são os resultados, mas também lhes disse ali, dei-lhes os parabéns pela vitória, mas disse que isto não valeu de nada se não dermos consequência já no próximo domingo. Sabemos que vai ser um jogo de grande grau de dificuldade elevado, mas temos que ser homens, e perceber o momento e no fundo rentabilizar aquilo que de bom fizemos. Se terça-feira chegamos cá para treinar e eles acharem que passaram dos piores do mundo para os melhores do mundo, vamos perder o próximo jogo e as coisas vão se complicar novamente. É isso que eles vão ter desde já que interiorizar. Se não interiorizarem bem, vai ter que interiorizar a mão.